Nerdopoli.com.br apresenta Nerdopoli Cast. Bom dia, Nerdopoli, está começando mais um Nerdopoli Cast. Eu sou Marcos Preto do Mal, na companhia de Eduardo Costa, nem tá aqui, Renan Miura. Não tem muito o que dizer, só é hora de morfar. Olha aí, o Renan que seria um amarelo, segundo aí o Zordon, né? O Zordon é racista. Se não fosse Power Rangers, eu seria amarelo mesmo, porque normalmente os amarelos antigos se percentaram gordinhos. Olha aí, muito bom. Cláudio, o Dragão Dourado. E sou eu e estou aqui para eu cheguei para abalar. E minha filha esse dia falou assim pra mim, Cláudio: pai, eu posso ser o Power Ranger Lilás? E eu fiquei realmente puxando a minha mente se tinha. Eu acho que não tem nenhum. Tem. Eu falei, filho, pode. Tem dois. Mas não é os do Ninja que é o Kabuto lá, não, né? Não. Tem o... Como que é o lobo? Fosse animal? Não. O... Coisa da selva. Putz. É, o Jungle Fury que... Puta, qual que é? Geek Rangers? Sim, Geek Rangers. Eu não lembro... O azul. Então, eu não lembro como é que é no Fúria da Selva, que eu não assisti. Tem o do... Agora que é do dinossauro, tá? Puta! Tá, deixa as putas pra lá. E Marcelo Henrique, pai do reino. Se eu fosse um Power Ranger, cara, meu animal seria um Megatério. Megatério? É, cara, o Megatério é uma preguiça gigante que viveu aqui na região do Brasil. Ai, cara, professor de história fazendo piada. Ele, pô, mas até eu sabia dessa, cara. Quando descobriram, foi a maior manchete aí. Mas foi legal. Quem é o Kyoryuger, pronto. Do Kyoryuger. A única coisa que eu lembro dos animais gigantes que eu estudei e li alguma coisa é o Megalodonte e só, que é o tubarão gigante. E eu não sou professor de história, hein, gente. Eu sou professor de administração. É dando mesmo, não dá? Porque estamos reunidos hoje pra falar. Não dá no mesmo, não, que foi muito menos maconha aqui. Tá bom, olha aí. Estamos reunidos hoje, preto no branco, pra falar de Power Rangers, o filme. Não o filme, né? Os filmes antigos lá pra TV, mas sim a adaptação da Lionsgate, da empresa que eu muito admiro, dessa coisa que fez parte da nossa infância, né, Reina? Ou seja, a gente vai falar de Power Rangers o filme e não Power Rangers o filme. É, exatamente. O Reina, que se a gente quiser ouvir você ou vê-lo em outros projetos, Reina, a gente vai aonde? Cara, atualmente vocês me acham em vídeo no canal do Tio Urude lá no YouTube. A gente está retomando aí o Tio Urude Fala. O site está fora do ar por problemas técnicos e não é pagamento, por incrível que pareça. É problemas direto com o servidor, cara. É, e vocês me acham atualmente também lá na agência Transmídia. Eu tô participando de quase todos os projetos deles atualmente. Ah, que legal, eu participei do Kamen Rider. É, então, os últimos dois que saíram eu tô lá. E tem mais dois que nós gravamos que ainda não saíram. Então vai ter muita coisa comigo por lá. Muito bom, a agência... Qual que é o URL? Cara, é agenciatransmídia.com.br. Porque não fala com desdém não, Renan. Eu tô perguntando que tem gente que não sabe. O Renan fala com desdém, agência transmídia.com.br, né? Ah, canal, você vai falar da agência transmídia, você tem que falar com a entonação de profissional, não, precisa, não um tem tom que não pode falar. Tem que usar um tom blasé. Não, mas você falou com desdém porque eu perguntei qual que era a URL. Você falou assim, ora bolas, agência transmídia.com.br. E o canal, você encontra a gente lá no YouTube em Tio Urude. Muito bom. É, o Renan, ele é daqui mesmo, mesmo que não apareça muito. E o Cláudio é do glorioso De vez em quando eu apareço tipo umas 5 semanas seguidas, de repente eu passo uns 3, 4 meses sem aparecer, mas é por aí, assim, né? Mas a gente pôs no ar de novo o Putzilla. Quem quiser ver os likecasts antigos e Putzillas antigos, podem ouvir, não tem mais, não terão mais novos, mas podem ouvir os antigos. Putzilla não tem nem um ano, já é antigo, na verdade, né? Na concepção dele. Já devia ter 2 anos, mas como parou, já não chegou a ter 1 ano. É engraçado, eu vou citar isso a última vez, eu juro que nunca mais vou falar isso. Era uma galera, Cláudio, que tinha um monte de site, aí eles juntaram todos os sites num pra poder parar de vez. Mas todo o conteúdo tá naquele site. Dos três sites foram pra lá. Ou seja, você pode pegar todo o conteúdo antigo de todos os sites. Eu não vou parar aqui, senão você vai brigar comigo. E o Cláudio, que é do glorioso Omega Station. Que tem o Omega Cash, o qual é o meu. Qual que é a URL, Cláudio? OmegaStation.com.br. Só uma coisa que eu vou falar do agência, que eu também participei do de Kamen Rider. Sim. Fica aí. Na verdade, a ideia foi minha. Fica aí, então, a cutucada. Parece que eu não sou bom o suficiente para a agência Transmídia, gente. Nós vamos, então, para uma rápida vírgula sonora e voltamos já com o Power Rangers. Não é cutucada, não. É só realidade. Hã? Quê? Você está ouvindo Nerdópolis Cast. Depois de longos 20 anos de série, eu acho que junto com Malhação, Cláudio, Power Rangers é a série mais duradoura da TV, né? Não, tem Doctor Who. Eu não ia falar nada, porque o cara me compara aí. Power Rangers com Doctor Who de duração é foda, viu? Não. É que eu tô colocando as coisas nos níveis ao que elas pertencem, né? Ah, tá. Malhação é Power Rangers. Ok, então tudo bem. Aí eu aceito. É que embora eu seja super fã de Power Rangers, porque eu sou fã de Power Rangers e não tenho medo de falar pra ninguém, né? Mas, assim, eu não posso comparar Power Rangers com Doctor Who nem tempo de duração. Qualquer... Não, com nada. Porque Power Rangers é uma série bem infantil. Na verdade, Marcelo, Power Rangers é mais infantil até que Malhação, acredito eu. Concordo. Mas eu não gosto. É? Eu gosto. Cara, também gosto. Mas vamos lá. E é mais bem feito também, mas... E o roteiro é melhor, mesmo não sendo tão bom assim. E os atores são melhores. Depende da temporada. Não, mas vocês estão elogiando Power Rangers ou Malhação? Eu tô meio perdido, cara. Agora eu fiquei confuso. Eu acho. Na verdade, vocês repararam que a gente não conseguiu nem apresentar o programa, né? O Power Ranger é o seguinte, o Power Ranger, ele é... Pra quem não sabe... São heróis, juntos eles formam poderoso Megazord. É verdade. Pra quem não sabe, precisa de vocês. É uma série adaptada dos Super Sentais orientais, né? Que existem desde 1978, se não me engano, é isso? 75? Que foi o Glorei. Obrigado, Cláudio, vai me corrigir o programa inteiro, porque eu vou errar todos. Mas, assim, faz 37... Deu uns 45 anos, mas eu acho que já são 42 séries. São mais de 40 anos de Super Sentais, e aí o que acontece? O Sr. Saban, ele queria adaptar essa série para o resto do mundo, que acho que, como nós, ele também era fã, né, o Renan? E ele vinha tentando isso há muito tempo. Não? Ele é fã de dinheiro. Assim, ah, cara, mas, por exemplo, olha só. Ô, Renan, vou corrigir você. Mas se eu tivesse dinheiro, sou um cara cheio da grana, é igual o... Era o... Esqueci o nome. Você lembra o nome do japonês que trouxe os negócios do Brasil, dragão? Trouxe o Jasper primeiro? Ai, puta. Fugiu o nome dele. Ele aqui. Bom, a gente não lembra o nome agora. Fugiu o nome, sabe? Escapou. Mas ele sim, ele curtia esses negócios, né? Ele falou, pô, eu curto bastante isso aqui, eu podia trazer, né? E ele começou a trazer as fitas pro Brasil, né? De Jaspion, de Change, essas coisas. E esse sim era fã, ele começou a trazer porque ele era fã e viu um jeito de ganhar dinheiro com isso. Ele somou mais. Ô, Renan, eu discordo, sabe por quê? Vamos dizer que eu seja um cara que tenha muito dinheiro. E eu quero. O Saban, ele já tinha a produtora dele, ele já fazia tudo, já ganhava dinheiro. Ele viu uma chance de ganhar dinheiro com isso pro Ocidente. Mas tem que ter um prévio conhecimento para querer adaptar uma obra dessa, né? Então, mas vamos lá. O Saban, ele já levava séries orientais. Ele levou Bioman, Mask e mais uma, não lembro qual que era, para França e para Europa em si. Começou pela França e fazia sucesso lá. Ele ganhou um bom dinheiro levando essas séries para lá, entendeu? Tanto que acho que Maskman, que é o que chegou a passar, ficou com Bioman 2 e tal. É, tipo Jaspion 2 aqui no Brasil, né? Exato. Exatamente. O que eu estou querendo dizer, Claudio, então, é que o cara queria adaptar, ele tem que conhecer alguma coisa, né? Então, ele conhecia porque ele já vendia isso na Europa. Ele queria entrar nos Estados Unidos, mas vamos lá, ele não conseguia entrar com o produto original. Entendeu? Tentou uma vez, foi dublado meio na zoeira e passou num bloco de humor, tá ligado? Não fez muito sucesso. Aí ele começou a pegar o direito para adaptar. A primeira série que, pelo que eu li, o que ele queria adaptar primeiro, que ele tentou, foi o Jetman, né? E não conseguiu. Não, ele, na verdade, não é que ele não conseguiu. Ele tava pronto pra filmar Jetman, né, pra fazer Power Ranger. Aí chegou nos ouvidos dele, assim, a Saban, a Toei, e falou assim, você vai fazer Jetman ainda, o próximo é Dinossauro. Ele, Dinossauro? Dinossauro vai mais dinheiro. Esquece. A gente vai começar com Zio Ranger. Muito bom. E assim nasce a primeira série Power Rangers, Mighty Morphin, né? Mighty Morphin Power Rangers há 25 anos atrás, se não me engano, um lance assim. A série que, por exemplo, diferente, a gente vai já sair daqui para ir para o filme direto, mas aí meus amigos vão me corrigindo. Diferente dos Super Sentais, que eram equipes que iam se alternando, né, mudando de um para o outro, e inicialmente os Power Rangers eram os mesmos super-heróis que iam trocando de superpoderes, né, Renan? Basicamente, a primeira temporada de Mighty Morphin Power Rangers, ele adaptou Zio Ranger, e foi lá, né? Aí na segunda temporada, o que eles fizeram? A gente vai continuar com o time que tá ganhando. Só que depois de fazer ainda uns episódios assim, eles... Nossa, mas a gente podia começar a usar os Zords, né? Não sei o quê, né? Porque a gente vai ganhar mais dinheiro aí com brinquedo. Daí eles atualizaram os poderes lá, os poderes do Thunder George lá, que daí virava... Apareceu lá o Tiranossauro e virava o dragão chinês. Sim. Na verdade, em questão de Zord, eu gosto mais do Zord do Thunder Zord, sabia? Né? E, bom, daí, pra misturar a salada maior, eles pegaram o branco do Die Ranger, que é a série depois do Zio Ranger, e colocaram no meio dos Zio Rangers ali, né? Pra fazer Power Rangers. E encaixou até que legalzinho. Nem tanto, né? Né? Um padrão totalmente diferente, mas... Eu acho que o último da primeira equipe é o Power Ranger Turbo, né? Não. Não. Pode falar. O Ninja. Meu Deus, você pulou bem! Não, eu tô... Ninja. Ai, como que é? Kakuren. Os ninjas alienígenas lá é antes do Turbo, né? É, antes do Turbo. Então o Turbo é o último. Eu já não assisti nenhum desses. Eu não assisti nenhum desses, cara. Eu assisti só até o filme lá original e o que veio logo depois. Que aí eles estavam com os Megazords do filme, né? Ah, tá. Que é os dos... Que eles são os ninjas lá, né? Não, depois eles não viram ninja ainda. Eles são outra coisa. Não sei se é ninja. Mas não é o Zell ainda também. Então, depois do que eles pegam e... É que o Ninin... É que eu tô com a música na cabeça. Fala o nome do Kakurangers. Então, eles viram aqueles Alien Rangers. Eu sei que apertei o botão aqui. Primeiro assim, no primeiro filme original, eles ganham os poderes ninja. Só que daí na série eles ganham o poder ninja de novo, porque o filme é totalmente à parte. Mas eles ganham os poderes ninjas, continuando com o uniforme de Zio Ranger. Só que agora eles têm os poderes e os Zords ninja. Daí chega no final dessa primeira temporada, eles viram criança e aparecem os Alien Rangers que usam os uniformes dos Kakuranger. É depois legal que tipo assim, vai, os Zords que eles usam são da segunda fase do Kakurangers. Vamos lá, ele tem duas metades, a série do roteiro dela. Nessa segunda metade aparecem Zords novos. Os Power Rangers usam os Zords da segunda metade, Aí eles viram crianças, vem um alien de Rangers e usa os olhos da primeira metade. Né? E depois disso eles finalmente trocam de roupa, eles viram pro Zell. Depois do Zell vem, tem um filmezinho lá pra eles passarem o poder de Turbo. Daí eles vão pro Turbo. Aí depois tem In Space, que eles perdem tudo e vão pro espaço. Mas aí é onde acaba a primeira equipe acaba no Turbo. A primeira equipe realmente, assim, o último resquício da primeira equipe acaba em Turbo, porque é quando sai o Tommy, né? Isso, exatamente. É. A gente não vai tratar as outras, então é só pra ir até onde a primeira equipe vai, até o Turbo. Não, mas a continuidade direta vai até In Space, direta assim, que realmente tem ligação direta. É, quer dizer, a gente pega, também pode falar que tem ligação direta no Galáxia Perdida, porque a Astronema depois vira a rosa do Galáxia Perdida, mas né, isso é outra questão. Mas depois disso, continua, depois disso é igual ao Sentai, todo ano uma série nova, com pessoas novas. Né, aí fazendo exatamente a mesma coisa. Exatamente. O Oliver, né, continua ele volta, aparecendo ele volta em Dino Trovão. Ele volta de Dino Trovão, que ele é o preto. No Eternamente Vermelho, um episódio do Power Ranger Força Animal, ele aparece. Ah, aparece todo mundo, aparece até o Jason. Então. E no episódio final de Power Ranger Super Mega Force, ele também aparece de novo como verde, se não me engano. Esquece Super Mega Force. E Super Mega Force, que eu quero só citar aqui, que é a pior adaptação de Power Rangers que eu já vi acompanhando Super Sentai, e a melhor adaptação, eu tô comparando o Sentai com o Power Ranger, tá? Sim. Posso dizer que eu fiz um roteiro muito melhor pra Super Mega Force, porque o Mega Force, ele é legal, ele tá em uma... Então, tipo assim... cara, aí é que tá, o Mega Force é a melhor adaptação de Super Sentai comparando não é. Super Sentai. Não, não é a melhor adaptação. Ah, não é, porque melhor. Tem o RPM. Daniel Charlie também ficou melhor que o Mega Force. Eu não vi assim, no RPM. Mas assim, o Mega Force, ele é legal. Tem uns errinhos ou outros, mas aquele é passável. Ele tenta retomar os primeiros Rangers. Só que eles cagam tudo em Super Mega Force. Então... Super Mega Force é uma das piores adaptações. Eu gosto muito da Mega Force, que o Mega Force é muito superior ao Ghost Ranger, que eu acho que o Ghost Ranger é um saco. E o RPM, que é a adaptação do piloto, que eu esqueci o nome agora, mas é uma adaptação. Onde? É uma adaptação muito melhor, na minha opinião. E agora sim, né, Reina? Pra você não ficar boiando aí pro resto da vida? Depois desses poucos anos, a Saban, né? O Saban se junta com a empresa que é uma das minhas. Só queria falar que vocês estão falando de Mega Force, cara. Eu sou muito mais a Megan Fox e eu nem acho assim ela tão incrível. Muito bom. Eu acho que dos últimos jeitos, como ela é de jeito e personalidade, eu prefiro o Mega Force. Eu prefiro a Mega Force abrindo o capô do carro e olhando pra trocar o óleo, entendeu? Sabemos se... Ok, então vamos lá. Depois de 25 anos, então, Marcelo Reina, que quase não falou até agora, o Saban se junta com a empresa que eu considero pra caralho, que se chama Lionsgate, né? Que é uma empresa que ela é tipo assim, ela tem tudo pra ser uma produtora de filme trash, mas ela se esforça muito. Ela tem pérolas como Deuses do Egito, né? Mas tem filmes muito bons. Legião também, que é um filme terrível da Lionsgate. Não, mas ela tem... Você falou pérola, mas você usou um pé de cocô. Então, pérola. Tô entendendo. Mas ela se juntou então com o Saban pra trazer uma adaptação dos Power Rangers. O primeiro medo, Reina, que eu tive era que fosse mais um daqueles filmes tanto faz dos Power Rangers que a gente viu atrás. O que você viu, Reina, na sua cabeça quando veio a primeira notícia sobre os filmes do Power Rangers? Cara, eu fiquei muito, muito animado, porque assim, eu fui assistir o filme original no cinema. Uhum. Aquele lá de trás, né? Do Ivan Uzi. Oi? Isso, do Ivan Uzi. Eu fui ver no cinema... Cara, a melhor coisa daquele filme foi o jogo. Sim, concordo. É, mas assim, e eu vi e falei, pô, tô animadaço. A hora que eu comecei a ver um pouco do design do pessoal, eu fiquei preocupado. Ah, sim, claro. Depois a gente vai falar do design, né? É. Sim. Mas eu fui pro cinema, assim, esperando, sinceramente, nada. Uhum. Eu fui pra lá, assim, o que vier, eu tô no lucro. Entendi. Essa era a minha expectativa. Não, pro filme. Sua expectativa deve ser que nem a minha. Você só falou que não seja que nem Dragon Ball Evolution. Não seja que nem Dragon Ball Evolution. Que não seja que nem Dragon Ball Evolution. Então, Claudio, esse foi o seu sentimento quando ouviu a primeira notícia sobre o novo filme do Spark Engine? E continuou até você entrar na sala de cinema. Eu, quando eu teve as notícias lá, eu falei, vamos ver o que vai dar nisso. Aí apareceu as imagens dos Rangers, né? Dos uniformes. Eu fiz um post no Facebook e falei assim, não sei o que pensar desses uniformes ainda. Vamos ver em ação. Sabe? Assim, vamos ver em ação. Vamos falar logo disso, que a gente não vai conseguir segurar isso por muito tempo. O filme, eu já vou chutar o balde então. O filme não é ruim. Mas não, o design. Depois de longe o filme não é ruim, o roteiro é bom. Apesar de umas partes anticlimáticas, o roteiro é bom. Bom também não é, né? Marcelo, pensa na filmografia de Power Rangers anterior. Você consegue classificar como bom, entendeu? Pra Power Rangers, aquele lá é um roteiro bom. Isso, não vamos comparar Power Rangers de novo, né? Com o Doctor Who, com o Cavaleiro das Trevas, cara. Exatamente. Dentro do que o Power Rangers se propõe, ele é até superior às minhas expectativas, entendeu? Ah, isso eu concordo. As minhas também. Ok, então vamos lá. Mas o Power Rangers pecou muito num único detalhe que, na verdade, dentro do universo Power Rangers, é a mesma coisa dentro do universo, por exemplo, do Homem de Ferro. É o mais importante, que é a aparência, né? Então, Homem de Ferro, foda-se ele. O que importa é a armadura. Não é verdade? É a aparência. Tanto a armadura quanto os Zords, realmente eu não me empolguei com isso. Não consigo me empolgar. Sabe o que é pior com os Zords? Os Zords, que essa é a minha maior reclamação com esse filme. Os Zords, a parte que eles aparecem consegue ser mais confusa do que Transformers do Michael Bay. É verdade. Eu consigo entender Transformers, isso que é pior. Eu consigo. Cara, o pessoal fala assim, nossa, mas eu não entendo nada da luta de Transformers. Eu consigo entender Transformers. Eu não entendo nada de Transformers. Eu também não entendo. Mas eu entendo mais. Entender. Transformers 1, beleza. Transformers, obrigado. Eu consigo entender até as bolas do Transformer lá no filme 3, né? Que tem a bola do Transformer. É que você tem. Olha só. Mas aí o que acontece, ô Marcelo, nesse filme? É que eu, particularmente, eu sou fã de Super Sentai e Power Ranger, mas a minha parte favorita é os robôs gigantes. Não foi. É minha parte favorita. A minha é. Faltou um pouco de luta deles transformados. Tipo, uhum. Por exemplo. E falta explosão. Entendi. Pra mim, por exemplo, o que eu mais senti falta no filme foi a explosão no final. Foi totalmente anticlímax. Pra mim, o Jiraiya só ficou bom quando apareceu o Deus Jiraiya, o robô gigante. É quando o Jiraiya começa a ficar ruim, velho. É quando a coisa foi pro saco, né? Tá, então vamos lá. O que que acontece? Eles quiseram criar uma coisa meio orgânica alienígena, porque de fato os Power Rangers são poderes alienígenas, né? Sim. Sempre foram. A ideia é interessante, eu entendo, assim, na concepção de poder, né? É legal. Mas na execução... Ficou muito mal feito. Eu já vi, armaduras orgânicas, assim, de outros filmes, essas coisas, que ficaram muito melhores. Fica parecendo, sabe o que é uma roupa de papel machê? Tipo, ele não ficou nem... Basicamente, é que ele não ficou nem orgânico o suficiente, nem armadura o suficiente. Ele ficou um meio termo que ficou esquisito. Mesmo na tela, em ação. Sei lá, de novo, ó. Mesmo na tela, em ação, ele ficou esquisito, né? Eu esperei pra ver em ação. Renan, citando de novo, não são os Transformers orgânicos, né, metais, meio metal, meio orgânico? Sim. Por que não seguiram um pouco daquela linha? Não pra copiar, é claro, né? Sim. Mas eu não me incomodaria se os Zord, por exemplo, seguissem uma linha meio Transformer, aqueles Transformers animais do último filme do Transformers mesmo, que tem animais. Eu me recuso a assistir, eu só assisti o primeiro Transformers e mais nada. Você viu, Renan? Não tem uma... Eu vi, uma eu vi. Qual que é? É o 3 ou o 4? No 4. No 4. É o 4? Eu vi. Okay. Tem uns animais lá e ficou bem. Eu não sei exatamente. Eu não sou especialista no Transformers. Eles fizeram referência não a Beast Wars. Tem um outro negócio que tem Transformer animal que não é Beast Wars. E não é Beast Machines, que é a continuação de Beast Wars. Mas eu não lembro qual que é, porque eu não sou especialista em Transformers de antigas. Então eu não sei dizer. Mas o design lá ficou melhor. Sim, ficou melhor. É? Aí, o Cláudio, e você, o que você tem a nos falar, já que a gente reclamou, sobre o design das armaduras e dos robôs gigantes, que é meus favoritos em Power Ranger? Vamos lá, os robôs, concordo. Mas, quer dizer, a armadura eu não achei tão ruim. Eu achei elas meio bem feias, mas assim, é uma tentar fazer a roupa antiga parecer uma armadura orgânica. E com uma mescla diferente, mas tipo assim, não é aquela coisa, puta que uniforme maravilhoso, mas também não é esse cocô todo que vocês estão falando. Eu nunca pensei que eu fosse falar isso na minha vida, mas eu concordo com o Cláudio. Tá bom, entendi. É que sim, é que ele não agradou porque não... Aquele ficou aquele meio termo, ele não conseguiu ser nenhuma coisa nem outra. Por isso que não agradou. Né? Ah, cara, é bem ruimzinho, na verdade. É, tipo, a versão dela, da roupa na Rita, né? Quando a roupa se adere ao corpo dela, então ela não é mais aquele orgânico falso, ele tá realmente. Não. Uma roupa de couro. Uma roupa de couro, né? Nela. Ficou melhor, mais bonito. Que você consegue ver que é. Faz parte daquela armadura que, né, dos Rangers, mas que não tá aquela sensação esquisita, que eles estão tentando fazer ser uma pele, mas não chega a ser. Não, você sabe o que é? Parece que tem um... Vocês lembram de uma caneta gel que tinha uma terrinha dentro antes, que era azul, meio era avermelhado? Era uma caneta que era de gel, mas ela tinha uma terra dentro, uma areiazinha pra dar um efeito. Vocês lembram desse produto? Sim. É isso que parece a armadura. Essa terrinha que se chama glitter. É, acho que é isso. É uma explicação interessante da... Uma glitter para leigos. Ah. É isso. Explicação interessante que eu... da minha percepção da armadura quando eu vi ela em ação, assim, né? Pra minha percepção dela foi o mesmo de que quando eu vi um humano sintético, que você... Sabe assim, quando fazem reconstrução de rosto, né, essas coisas que você tem, né, aquele negócio que parece, mas não é, sabe? Você fica com aquela estranheza, aqueles que não é bem feito, sabe? Olha, se a tentativa deles era causar estranheza, isso, né? Eu não sei, na verdade, o Renan... Foi a mesma sensação que eu tive, né, de estar vendo uma pessoa falsa, sabe? A computação gráfica... Né? No meio de pessoas de verdade. Porque, na verdade, eu entendi a ideia, né? Como a gente já conversou. Sim. Entendemos e é legal. Ela é bem legal. Pessoas, eu mandei no grupo da gente do Face uma imagem de fundo que tem um Tiranossauro Transformer. Só pra vocês verem a diferença. Era isso que eu queria nos Power Rangers, entendeu? Essa é a diferença dos... E outra, o Alpha 5, que pra mim é o único design que vale no filme, né? Ele mostra... Ele diz que os Zords assumem as formas dos animais, né? Das criaturas mais poderosas. Mais poderosas. Quer dizer, ok, mas eles não parecem com nada. O tigre parece com qualquer coisa no mundo, menos um tigre. Então vamos dizer assim, se esse filme, ô Marcelo, se esse filme fosse um filme original, né? Não existe pra gente. Se esse filme fosse um filme original, a gente nunca ia entender o que eram os Zords. A gente só sabe porque a gente tem conhecimento de causa. Então, isso eu concordo contigo, Marcos, porque realmente, o meu, quando eu falei do design, o meu problema do design é com os Zords, tá? Não é nem tanto com o uniforme. Apesar dos uniformes não serem bonitos, eu aceitei. Não, meu, mas problema, o scanner tava Zords. Embaçado quando eles foram. E olha, essa ideia transforma, né? Essa ideia de mapear os seres mais fortes. Deixa o Wars total isso aí. Marcelo, continua o seu raciocínio. Porque assim, que eu vi? Eu concordo com você. Era difícil você enxergar os animais ali naqueles Zords. Tá? Eles pareciam meio que qualquer coisa menos o que eles deveriam parecer. No Pterodáctilo eu vi um caça lá. Exatamente, o Pterodáctilo era um caça. O Tiranossauro caça é um animal, não impunha nada de Tiranossauro ali naquele Tiranossauro. Vamos ser sincero. Mamute parece mais uma topeira, mas... Eu não... É o mamute! Eu até entendi, de novo, eu entendi a ideia e a gente só sabe o que é cada Zod pelo conhecimento de causa, né? Que a gente conhece para Power Ranger. Agora eu fico com medo, Renan, quando aparecer o Dragon Zord. Se é que vai ter dois, eu acho que nem vai ter. Mas o Dragon Zord foi cancelado. Foi cancelado. Foi cancelado? A última vez que eu vi... Falou que por causa da bilheteria mundial foi cancelado. Então, mas eu já ouvi falar que foi descancelado. Descancelado é ótimo, né? Desculpa, Marcelo. É que a Lionsgate, cara, ela quer mais que se foda, tá entendendo? Então, assim, eu acredito que vai continuar, porque a Lionsgate é tipo assim, aquela criança que tem. É o Kiko. A Lionsgate é o Kiko. A bola é minha, eu faço o que eu quiser com ela. Sim, sim. Ela tem Godzilla. Ela tem Godzilla, tem, né? É ela que tem Godzilla, né? Lionsgate? É, Godzilla. Ela tem Godzilla. Ela tem Pacific Rim. Ela tem. Não. Ela não? É da. Não sei, né? Não. É da Lionsgate? É Lionsgate? Acho que não, hein? Dragão, você sabe? Acho que não é não, Pedro. Não? Acho que é da. Eu não faço ideia. Acho que é Warner, cara. Pera, deixa eu ver. Não. Não, é Paramount, né? Paramount. Isso. É. É tão corta, né? Isso, cara. Ah, quem quiser. Então, cagou. O curso nessas horas deve estar correndo pro grupo do WhatsApp pra corrigir a gente. Ah, é só cortar. Corrigir pra quê? Corta. Eu não vou cortar nada. Olha só. É Legendary, Pictures e Disney Double Dare. Quem é do quê? Mas a Legendary, ela faz parceria com uma com outro estúdio pra fazer. Então, mas é a Disney. A Warner Bros. Distribuiu. Warner, não é Paramount. Ô, Marcelo, você sabe o que é que pior? É quando a gente vê arte conceitual, tinha as ordens muito mais bonitas lá. Não, o problema de arte conceitual é isso, né, cara? Sempre sai umas coisas nada a ver depois. Na arte conceitual, o Alpha era muito esquisito, era feio. Na tela ficou muito foda. Tiveram que escolher. Ou o orçamento ia pro Alpha ou ia pro Zords. O orçamento ficou no Alpha, cara. Sinto muito. Ficou no Alpha, com certeza. E no Zordon, né? O orçamento é bom senso, né? Bom, então o que acontece? Então nós temos esse grupo agora, já que a gente já falou mal, vamos falar do que é bom, né? Esse grupo de delinquentes lá no Clube dos Cinco, eles cada um tem um probleminha aí com a sociedade. O Ranger Vermelho, por exemplo, roubou a vaca. Cara, essa cena de abertura é sensacional. Uma vaca colocou no vestiário ainda. Deixa eu perguntar uma coisa. Foi só eu que notei ou tentaram fazer o Power Ranger Vermelho parecer com o Zac Efron? Cara, me falta dados visuais pra eu me lembrar do Zac Efron, sinceramente. Não é zoeira, não. Eu lembro do Zac Efron, mas não pareceu nem um pouco. Pareceu não, você acha? Eu acho que o Marcos, que é fã, tá lá, eu que mesmo. Força. Que ele queria que o Zac Efron fosse o Ranger Vermelho. Eu queria, cara. Eu sou fã do Zac Efron. Agora, grande, né? Não ele... Aliás, só uma pergunta. Essa é a desculpa, né? É. Só uma pergunta. Vocês viram esse filme dublado ou legendado? Dublado. É. Eu não me lembro. Vocês gostaram do Ben 10 como Ranger Vermelho? Ah, tanto faz também. Foi legal, mas é só só pra lembrar que o dublador. Ah, não, eu assisti legendado. Lembrei. Cara, mas eu falei que é do Ben 10, cara. Não, eu sei, porque eu sou. Você sabe que se ouvir a voz dele diariamente, nem nota que é ele, né? Hã? Em qualquer outra coisa por aí. Porque ele dublou várias coisas, né? Eu noto que ele, quando ele tá fazendo, a voz dele é característica. Eu só noto Guilherme Briggs. É que você tem um radar, cara. Se é pro seu lado... Eu noto vários dubladores. Na verdade, eu não gosto da dublagem dele. Aham, tá bom. Vamos voltar aqui pra... Aquela menina magoada, né? Que o cara não deu bola e... Não, eu dei esse cara. Né? Vamos voltar aqui pro Power Rangers. Ô, Marcelo. Diga. E aí, o que acontece é que há muito tempo atrás, o Zordon veio parar na Terra por um problema familiar lá com a Rita, né? Se não me engano, isso que acontece no começo do filme. Não, eles caíram na porrada, velho. Que a Rita queria dominar. Aquela velha questão do vilão, do cara, vilão clássico, né? Se esse nível de briga é o seu nível familiar, eu tô preocupado com a sua família, Marcos. Então, mas pensa lá do. Ó, imagina, tipo assim, briga familiar. Ele caído no chão, a mulher. Em cima dando porrada. Então. Ô Marcelo! Aí ele fala: manda o meteoro! Alfa, manda o meteoro! E nada acontece. Aí ele droga. Nada acontece, feijoada. Marcelo, a pergunta é: primeira coisa, nós temos então uma versão completamente diferente da Rita Repulsa, né? Nesse filme, uma releitura que eu considero muito foda, mas eu queria ouvir a sua opinião, né? E a comparação entre o que que ficou, na verdade, da Rita original caricaturada para essa nova Rita? O cajado. A roupa. Não, nem a roupa, porque a dela não era verde. E só foi no final do cajado. Ela tá vestida. Verdade, só o cajado, eu acho. E você gostou dessa nova versão da Rita? Cara, eu gostei. Eu gostei bastante do... Pode falar. De como ela foi mostrada no filme. Com uma vilã de verdade, né, agora. Não mais uma coisa tão caricata igual a gente tinha na série. Entendi. Sim. Mas ela ainda é mas ela ainda tem uma ideia nada a ver, né, de dominar o universo. Ela não tem... Eu queria uma finalidade mais me vingar de alguma coisa, sabe? Bom, cara, eu acho que não existe. Ela quer se vingar do Zordon porque ela não deixou ela dominar o universo. E outra, cara, acho que não pode existir nada maior do que você querer dominar o universo. Você quer uma ambição maior que essa? É, tipo assim, o Thanos tá se fundando nisso, eu acho. Ah, é verdade. Ô, Cláudio, Rita ou Thanos, quem vence? Essa Rita aqui, Power Rangers, no novo filme. Velho, ela foi pro espaço com o Peteleque, é claro que é o Thanos, velho. Muito bom, muito bom. Foi derrotada a equipe Rocket, cara. Temos uma outra reclamação do Renan, que é quanto à mudança de etnia dos Power Rangers, né? Por exemplo, o Power Ranger azul, que era um branquelo, se torna um negro, o negro se torna um japonês. Mas, cara, eu vou ser sincero, quero até comentar sobre isso. Eu entendo o porquê deles fazerem isso, porque hoje em dia você fala assim, o Ranger negro é um negro, ia dar uma falação, mas tão grande. Mas no meio do filme o cara fala eu sou preto, o outro fala não é, não dá falação nenhuma, né? Mas porque aí é o próprio cara brincando. Agora você fala, não, porque o preto, o negro tem que ser o preto, né? Então, Não, isso... E já tem aquele vídeo de piada que Zordon é racista. Tem. Amarela é uma japonesa. Chinesa. É taiwanesa, na verdade, se você for ver. O negro... É o preto. O cara que vai ser mais nativo americano é vermelho. Mas o Renan não curtiu a mudança de etnia, né, Renan? E que caiu. Acabou. Então a gente já sabe que ele tá comprando a franquia. Acabou. Novamente, vamos aguardar, né? Bom, das mudanças no filme, o Cláudio, teve a minha favorita de todas, né? Que foi a mudança. Lógico que tem a mudança visual, que eu achei foda pra caralho também. Só pra constar, a hora do spoiler. O Zordon era um ser vivo, diferente. Eu não lembro muito bem na série, mas aí ele morre, né? Ele de fato morre. E ele está falando para os Power Rangers com o alvo do mundo dos mortos. Praticamente isso, resumidinho, né? Nem isso, cara. É tipo assim, a consciência dele. Por assim, nesse caso, a alma dele foi carregada para dentro da nave. Então ele tem uma sobrevida na consciência pela nave, entendeu? Pelos HDs da nave. Entendeu? Eu entendi. Bom, e ele está. Eu gostei muito de como apresentaram o Zordon naquela parede. Lembra do Logan, do Wolverine Imortal? Que tem a cama lá do Tachi? Não, eu me recuso a me lembrar desse filme. Tá bom. Eu não posso me lembrar que eu não assisti. Mas você lembra, Reina, da cama do Yashiro? Lembro. Eu acho que a parede é mais ou menos aquela ideia, né? Sim, não, isso concordo. Mas assim, ó. Tipo aqueles brinquedos de pininho que a gente punha a cara, punha a mão. Isso, exatamente. Fala, não, eu acho assim, eu acho muito mais crível essa ideia da consciência dele na máquina, na nave, do que uma cabeça flutuante lá dentro de um tubo de ensaio gigante ali. Muito melhor, né? E só que depende, no filme dos Power Rangers era um ser que só aparecia a cabeça, porque a cabeça era projetada no tubo de ensaio. Só que aí é uma questão, Reina, aí tem uma grande mudança. Nos Power Rangers originais, na série, ele é um mentor, né? Ele é um mestre galáctico que realmente cria os Power Rangers. Aquele é só um filho da puta preso na parede. Cara, você tem o Capitão América tá comandando a Hydra agora. Você acha que o Zordon não vai ser um cuzão preso na parede? Não, mas eu gostei disso. Eu gostei do fato. Ele não é um mestre ali. Ele é só um dos guerreiros que faleceu e tá tentando arrumar um plano pra sair, entendeu? Sim, não. Mas... Eu gostei disso. Eu também gostei. Ele, tipo assim, ele ainda tá em posição de líder de Ranger Vermelho. Ele só ganha o status de, vamos lá, tutor, o mestre dele, no final do filme. Exatamente. Até ele tá virando o Zordon que a gente conhece. Ele não é ainda no começo do filme. Mesmo tendo, tipo assim, algumas bipolaridades da galera, né? Tipo, uma hora eu tô de bem com o Zordon, outra hora eu tô... Ele falou mal da vovó, não quero mais. Ah, mas o Zordon jogava na cara que eles não eram ninguém. É diferente do Zordon dos Power Rangers que incentivava, não, vocês conseguem, não, vamos lá, né, Reina? Esses orcs não, eles falam que vocês não são nada nem ninguém. Eu sou o Power Ranger Vermelho, você não é nada. Ô Zé Ruela, controla sua turminha aí. É, tipo assim, você é que tem que se virar com eles, eu não tô nem aí. Era um lance bem assim deles. Pode falar, Paulo. Não, é que tipo assim, o lance é tipo assim, cara, eu fui um líder pra minha equipe e você tem que ser um líder pra sua. Para de agir feito um moleque, cara. Mas aí o Ranger Vermelho, ele fala, tipo assim, cadê a sua equipe agora, né? É, aí eles morreram defendendo pra você estar vivo agora, seu filho. Tem a questão também de como, bom, eu acho que a parte mais um pouco forçada, Reina, é como eles se unem, né? Talvez. Sim. Foi meio assim, muito, estamos todos aqui? Estamos... Mas... É, tipo assim, ficou aquela cara de platinho, assim, o encontro do destino, saca? Foi meio assim, estamos nós cinco aqui na pedreira e são cinco rangers, cinco isso, sabe? Sim. Não, mas vamos lá, é o tipo de coisa, tipo assim, ah, tinha que acontecer, vamos lá, o destino fez eles se reunirem. Entendi. Ô, Renan, tá por aí? Ele ainda tá esperando cair o pacote de dados que ele comprou. É que aqui apareceu porque ele tinha voltado. Ainda não. Sim. É um baitola. O Renan, tá aí, né? Mais ou menos. Tá, mas não tá. Acho que o dado tá entrando ainda. É, eu tô mesmo. Consegui voltar. O Renan, nós estávamos falando aqui. Eu voltei, vocês não estão me escutando? Estamos ouvindo. Agora sim. Tá com delay aí? Acho que tá. É um ele delay, tá no delay. Ele tá no Wi-Fi. Volta pro 3G, ô Renan. Vamos ver se a gente consegue. O Zyder. Vamos ver se a gente consegue morfar pra trazer o Renan pro lado de cá. Então vamos todos ficar parados e em pé. Tá fundo. Ah, entendi. O que que você achou, Cláudio Dragão Dourado, enquanto está reestabelecemos Renan? O que que você achou, então, da hora de morfar? Porque nos Power Rangers originais, eles pegam a moeda, põem no morfador e se transformam. Aqui não, aqui tem um teste antes, tem uma coisa que eles têm que fazer pra virar de fato os Power Rangers. Cara, a ideia foi bem interessante. Cara, que a... Tipo lá, eles têm a moeda por lá, então eles vão morfar. Só que pra isso eles têm que ter um senso de união entre eles. Então, e as armaduras respondem esse senso de união. Isso é uma coisa interessante. Isso e o negócio de usar de negócio de rede de mufagem, né? De estabelecer e meio que as coxas, foi? Sim. Eles dão um sentido e um propósito pra ela. E gerencia essa força de vontade. É que nem o anel do Lanterna Verde, tá ligado? Que só responde à força de vontade. Entendi. Eu achei interessante. Não ser só uma coisa tipo, vamos lá e morfamos. Morfamos, eba! Vamos cobrir a Rita de porrada. É, até porque fica uma coisa assim, claro, o filme já requer uma incrível suspensão de descrença. Mas ia ficar, sim, muito mais bizarro se a gente ainda tivesse que pensar o quê? Ah não, os caras acabaram de aprender aqui a receber os medalhões lá e eles já sabem morfar agora e já sabem lutar tudo certinho, igual acontece na série. Sim, sabe? Então... Dá um senso de aprendizagem, né? Isso, tem uma pequena. É pequena, mas existe uma curva de aprendizado, sim, ali pra eles. Eu só achei mal aproveitado os poderes que eles têm como humanos, sabe? Mostra eles quebrando uma pia, amassando um copo e pulando uma rocha, mas isso não é aproveitado em batalha. É, você não queria que eles quebrassem uma pia na batalha, né? Exato, mas por exemplo, vocês pensam que eles estão socando rocha viva, então eu acho que tipo assim, você conseguir destruir rocha viva com um soco é um pouco mais do que a gente faria sem ter esses poderes. Ô Renan... Um pouquinho mais, só nada demais, né? Renan, a gente tava comentando agora há pouco, antes de você sair da rede de morfagem, da etnia, e eu comentei que você não tinha curtido muito a mudança de etnia. Por quê? Eu realmente não curti. Porque, pensa que Power Rangers já era um grupo multiétnico. Uhum. Né? Você pegou e embaralhou as etnias. Tá, mesmo assim, tipo assim, não foi grande coisa, tá ligado? É só pra não ter mais aquele vídeo de Zordon racista, tá ligado? Caguei pra esse vídeo de Zordon racista, né? Mas, assim, não incomodou tanto com as armaduras. Ah, entendi. É só um ponto, né? É só um negócio, é só um ponto assim, tipo... É, não me agradou, mas também não estragou minha experiência. O maluquinho lá que faz o Billy mandou muito bem. Tipo, sim. Né? Por exemplo... Olha só, aí dentro desse grupo tem algo além, né, Cláudio, do que só as etnias. Nós temos ali ladrões de vacas, Nós temos pessoas com autismo, que é o Ranger Azul, né? O, e... autismo e tendência à piromania, né? Sim. Cara, e é insinuado, inclusive, que nós temos uma lésbica no grupo dos Power Rangers. Né? Eu não estou falando aqui que eu seja contra, mas assim, é muito além do que o que a série... É muito além do que o que a série se propunha. Sim, isso é. E, cara, eu achei muito interessante ser amarelo. Eu não entendi. Explica, por favor. Porque amarelo, então, originalmente, é um homem. Exatamente. Tanto que quando se transforma, sempre aparece o Bilal. Sim, sim. Nos Power Rangers. E no Power Rangers é uma a Trini. Aham. Uhum. Então, cara, eu achei muito legal ser ela, a... Ah, a lésbica. Entendeu? É meio que tipo assim. Uhum. Não supostamente, cara. Foi falado diretamente sem ser direto, entendeu? Uhum. Não, ela, na verdade, nem ela sabe se de fato ela é lésbica, né? Ela tem um diário, entendeu? Mas... Eu saí do filme com a certeza que ela era. Uhum, sim. Mas tipo assim. Não... É porque é diferente do autismo. O autismo. Falar a verdade? Falar a verdade, né, que eu nem notei. Não, notou? Na hora da fogueira? Não, nem notei. Assim, não, quando eu converso com um garoto, com garotas, aí ela começa a reagir. Ah, é verdade. Eu nem notei. Ela diz, passou batido, nada. Ela disse que tá sofrendo por mudanças e que a família dela não entende. E aí o Billy pergunta: você tem problema com garotos? Aí ela, né? Ou é garotas? Aí ela, tipo, franze a testa, né? É tipo assim, bateu o martelo no ponto, saca? Exatamente. Puta, é doutor passou aí batido. Que dói. Nem notei. É o famoso doutor aí que dói. É, mas a questão do Billy ser autista, ele fala, né? Ele fala abertamente. Ele é, e ele, engraçado, eu acho que dos cinco, o Marcelo, é o que foi melhor, que se desenvolveu melhor no personagem. Na minha opinião, o filme é do Ranger Azul. Aham, uhum, entendi. Sim. E eu acho que em 25 anos é o único Ranger que morre. Não. Power Ranger é o único que morre. Não é. Qual o outro Power Ranger que morre? Pra começar, temos a Ranger Rosa de Galáxia Perdida, até por isso que trocaram, a Astronema se tornou a Ranger Rosa depois. Ela morre, é verdade. É. Esqueci. Bom, o que que falou, quem que ia falar assim, o filme é do Ranger Azul e de quem mais? Depois tem um pouquinho do Vermelho, né, porque ele meio que toma umas lideranças lá, de vez em quando, né, e depois de repente tem tomado liderança, mas enfim, né. É, não, é que assim, na verdade, a minha opinião, tá? O que a gente tem ali? A gente tem a ideia do Ranger Vermelho, que ele é, teoricamente, né, o líder ali dos Rangers, e o filme, como sempre, deveria focar nele. Mas o Ranger Azul, ele rouba a cena. O filme. Na verdade, não teria filme se não fosse o Billy. Exatamente. Se ele fosse um outro, se as escolhas fossem outras, talvez o filme não fosse tão bom. Porque, não, o Billy que dá o plot pro filme, ele que leva o pessoal, todo mundo se reúne lá, todo mundo se reúne naquele lugar por causa dele. E se transforma em Power Ranger finalmente por causa dele. Também. Ele é o primeiro, se você for ver. É. Ele foi o único que eu ensinei a falar. Não. Foi o único o quê? Eu fiz uma referência que ninguém vai entender, só quem leu o primeiro Combo Rangers, o primeiro quadrinho dos Combo Rangers. Caralho, você foi longe, hein? Ainda na época do digital ou o primeiro... Não, o primeiro impresso. Quadrinho mesmo impresso. Ah, tá. Ah, o primeiro impresso, É aquele... Eu não consegui achar o Power Ranger, cara. Bom, mas enfim, continua. Ô, Renan, uma opinião também que eu queria ouvir sua, que você estava fora no momento, foi o que você achou da alteração, da mudança de personalidade do Zordon, né? Alteração da mudança, foi muito bom. Alteração da mudança do Zordon. Eu sei que o Zordon agora faz metafetamina, né? Muito bom, é verdade. Enfim, eu curti assim. Que... Eu realmente curti o Zordon, ficou legal, né? Que antes ele era só... Puta, não, nem tanto, assim. Ele ficou muito tempo preso. Tem como é que fala? Tem o porquê dele estar daquele jeito, né? Tipo, ele tá agoniado porque ele não pode realmente fazer as coisas por... Né? Ele sempre foi a pessoa da ação e ele não sabe ser um mentor. Né? Exatamente. Né? pessoa. Então, ele só entende que é seu mentor quando ele faz a decisão de trocar a vida dele pela do Billy. Na verdade, a aprendizagem do filme, ou do Zord, é maior do que a do próprio Ranger Vermelho, né? É assim. Sim. Faltou, Reina, Book School no filme? Cara, faltou. Eu fiquei esperando. Eu acho que pelo tom ia ficar demais. Não, mas não precisava ser pastelão. Ah, entendi. Mas não precisava ser o pastelões, cara. Poderia ser uma outra pegada. Referência, pô. Cara, eu acho que... Alguém que se salva durante o filme, sabe? Cara, mas isso, se fosse assim, ia perder aquela cena com todos. Não sei. Renan, sentiu falta do Book School? Sim, um pouco, sim. Eu senti a falta do ator, tipo, dá pra ter colocado ele também como ponta. Eles não conseguiram, né? Acho que nem tentaram. Book School, você acha que tentaram? Cara, do jeito que eles apareceram, eles ficaram aparecendo pelo menos umas 10 temporadas. Sim, eles eram. Eu ainda fiquei preocupado em voltar no. Eu tinha esperança deles virarem pra gente um dia. Então, e não. Eles voltaram até no Samurai, cara. Então. Não, eu acho que nem tentaram dessa vez. Quem que tá de referência ali nos coadjuvantes que eu não peguei das séries antigas? Referência? Quem que são os atores da série antiga que estão ali? Só aparece, lá no final, tirando foto do Zord, aparece o Tommy e a Kimberly. Né? Não, cara, se você olhar a cena, cara, aparece o Jason também. O Jason aparece? Sim, ele tá lá. O Jason aparece. Ele tá lá, ele fica do lado da Kimberly. Não. Jason David Frank tá lá. O sim, Jason não, mesmo não. O Jason tá. Eu não vi. Eu vi ele no pai do Jason. O tempo inteiro, eu achei... ele é igualzinho. Ele, filho da puta, igualzinho. Igualzinho. Eu também achei que era o ator. Não, eu é. Pesquisar. Não é. Ele é igualzinho, mas não era. Tipo, dá pra você perceber, cara, que não é. Mas, tipo, aquela, é muito parecido. Aquela cena toda onde tem o Tommy e a Kimberly, os atores que fizeram o Tommy e a Kimberly do primeiro... É, se você, quando foi abrindo a cena, cara, eu acho que quase todo mundo lá foi Power Rangers. Deixa eu ver, calma aí. Eu vou conferir agora. É bem no finalzinho do filme, né? É, bem no finalzinho, quando o robô tá. Bom, enquanto ele confere, a gente vai fazer a pergunta. Porque Power Ranger, né, não tem muito mais, né, o que avançar. Eu vou perguntar pro meu amigo Marcelo Reina. Marcelo Reina. A gente já falou aí das negatividades, né? Mas, negatividade, nem sei se existe essa palavra. Mas vamos lá. Valeu a pena, então, ir ao cinema ver Power Ranger? Você indica esse filme, né? E já dá pra dar nota? Vocês querem falar mais alguma coisa? A gente já pode caminhar pra nota? Cara, uma coisa que... Isso daí realmente me incomodou mais... Goddard. Que os Zords. Cara, o Goddard eu achei o conceito interessante, cara. Esse é um monstro de ouro. Aham. Uhum. Aí dá um sentido dele se chamar Goldar, não só porque o original tinha armadura dourada. Mas eu não gostei do... Eu achei que o visual dele também, assim como os Zords, ficou caído pra caramba. Momento que eu vou falar do Zord de novo. O momento que eu mais tava esperando, que era a transformação, que era a união dos Zords, me trapacearam legal, cara. Eu fiquei muito chateado. Ah, sim, né? É tipo, é como se, tipo assim, todos os Zords virassem massinha e depois voltassem como Megazord, né? É, cara, mostrou uma coisa encaixando aqui, a outra encaixando ali. Você sabe o que eu faço? Eu tenho mania de pôr no YouTube e assistir Super Sentai só os robôs se juntando pra entender como que eles faziam a ideia de cada máquina. Tem muito robô problema, gigante. Marcos. Você sabe? Sério, quantos Nerdópolis se demorou pra isso, né? Isso daí você já sabia desde a internet discada, velho. Falar a verdade, viu? Então tá, o Goldar, nós tivemos os bonecos de massa, que eu achei muito foda a ideia dos bonecos de massa aqui. Que agora são bonecos de concreto, né? São de massa mesmo, né? Agora, o negócio de que a origem da massa... Massa de pião, né, cara? Massa de corrida. Não, cara. Eles não é massa de corrida, não. Faltou um belo de um reboco ali, velho. Eu também gostei do Alpha não ser tão panaca quanto ele é na série. Ele aqui ele é mais centrado também. Mais centrado não, ele é meio tranchão, velho. É meio zoeirão, velho. Mas lá ele é panaca, é diferente. Eu achei que esse Alpha tá mais esquizofrênico do que panaca. É, né? Mas me incomodou. A única coisa que eu esperava mais no filme fui enganado, que foi os Zords. E para finalizar, é claro que a gente não podia deixar de falar, ô Renan, que a Rita desse filme é a original, a Rede Verde, né? Sim. Não é spoiler, porque aparece na primeira cena do filme, ela aparece lá com o Ranger Verde. Na verdade, na série, ela cria o Power Ranger Verde com os poderes dela, e aqui ela era um Power Ranger de fato. Que acabou se corrompendo, né? Exato. E eu achei isso foda pra caralho. Mas é o que todo mundo já tinha especulado nos trailers. Ah, esse bota já tá rolando tem tempo. E eu achei que ela ia chamar o Dragon Zord. Jurei que ela ia chamar o Dragon Zord. Ela não tinha uma flauta. Se tiver um 2 um dia e chamar o Dragon Zord sem uma flauta, não rola. Isso então, tá tirado da embalagem, né? Mas, Reina, já deixaram aí um aponto pro segundo, né? Ela se passar esse poder de Power Ranger Verde pra alguém. Ah, sim. Não, isso aí já ficou bem claro, que se tiver um segundo, o Ranger Verde deve aparecer. Do mal, e a Rita, tem que lembrar também que a Rita não foi derrotada, não foi morta, ela só foi derrotada. Ela só foi equipe Rocket, né? Ela só... É. Literalmente, na luta mais anticlimática que eu já vi no cinema. É engraçado ela ser jogada, dar um tabef, ela saiu voando, mas faltou, tipo, na luta inteira, faltou o quê? Faltou explosão e pose. E faltou um golpe final, né? É, um golpe final com explosão e pose, tipo, por mais sério... Gritando o nome do golpe. Não precisa nem gritar o nome, sabe? Você mostra que você deu um, sabe, você juntou uma energia a mais, né, carregou energia, deu um golpe final e faz vida da pose, explode. Pá. Eu acho que isso aí poderia ter tido realmente. Isso, porra... Teve isso em Pacific Rim? Pois é. Olha aí, mas antes de acabar, porra, quer design melhor do que os robôs do Pacific Rim? Quero. Né? Isso é uma coisa meio orgânica, sei lá. Orgânica não quero. É, velho, desculpa. Mas parece uma coisa viva, sei lá, não sei. Não, cara. Nós estamos falando mesmo Pacific Rim? Vivo só os Kaiju. Olha lá. Ô Marcos, você devia parar de consumir essas coisas quando você assiste filme. Cara. Agora eu vou falar uma coisa que vai ficar super entendida. Super entendida. Ixi, lá vem. Essa Rita aqui é muito melhor que a outra, né? Depende, você tá falando da Matigo Soga ou você tá falando da Carla Pérez? Cara, porque a segunda versão da Rita, aquela que fica mais jovem, a atriz se chama Carla Pérez. Eita porra. Bom, eu tô falando da primeira versão, então. A Machico Saga. Véia. Essa da Carla Pérez, que eu acho que eu não lembro dessa versão, não. Calma aí. É que casou com o Zed, pô. Nossa, pra mim nunca mudou. Eu prefiro a de agora, a Ranger Verde. Bom, é mesmo assim, principalmente porque ela, em vez de vestido, usa biquíni, né? Né? Usa couro. Peraí, então, caminhando para o filme, meu amigo convidado Marcelo Henrique Prado Reina. Acertei? Acertou. Vale ou não vale a pena assistir, então, Power Rangers? Valeu a pena ter gastado seu dinheiro no cinema? E diga aí, de 1 a 5 robôs gigantes, qual é a nota que você dá para esse filme? Vamos tentar comparar ele, Reina, no universo ao qual ele pertence, tá? Esquece Doctor Who. Não, cara, olha só. Pra mim valeu muito a pena ir assistir esse filme. Eu me diverti pra caramba no cinema. Eu indico, acho que vale a pena assistir, mas a pessoa tem que assistir já sabendo que é um filme de Power Rangers, tá? Não adianta querer assistir querendo achar, nossa, eu vou assistir um filme inteligente, um filme legal. Porque eu vi gente reclamando que o filme não tinha uma história muito bem elaborada. Puta que pariu, mano, é Power Rangers. Não tem pra... Ele queria uma história inteligente, mas não tinha capacidade mental de ler o título, né? Então... para um Power Ranger, a história é bem superior a um Power Ranger. E levando tudo isso em consideração, de 0 a 5... Principalmente em comparação aos filmes do Power Rangers, né, cara? Exatamente. De 0 a 5, eu dou 4 pro filme. Ai, meu Deus. Olha, muito bom. É porque a expectativa dele tava lá no pé do Zord, né? Por aí. E aí depois que eu assisti o filme, foi lá pro peteleco da Rita. Não. Ele tava onde tava os cristais Zell, velho. Engraçado que os cristais elfos desse filme é o que a Rita tá procurando, né? É. Pra você ver a referência, foi muito bem feita aí. Eu só não gostei muito da questão de que a vida, o planeta inteiro tá ali, a Alameda dos Anjos. Calma aí. Então, aí não seria Power Ranger. Exato. Você amigo... também não leu o título, né? Meu amigo Cláudio Dragão Dourado, de 1 a 5 bonecos de massa. Qual é a nota que você dá para Power Ranger? E aí, valeu a pena gastar seu rico dinheirinho no cinema para ver esse filme? Cara, valeu muito a pena, principalmente porque eu fui com meus irmãos, que somente eles que são mais fãs de Power Rangers que eu, mas eles se divertiram muito, eu também me diverti muito, foi muito melhor do que eu esperava. Como eu falei, eu estava fazendo a mentalização, né? Por favor, não seja como Dragon Ball Evolution. Por favor, não seja como Dragon Ball. E realmente não foi, graças a Deus. Graças muito a Deus, não foi Dragon Ball. E, cara, foi um filme mega divertido. Muito. Ele foi bom. Ele tem bastante erros. Tem. Tem muitos. Mas, cara, pensa, é um filme de Power Rangers. Estreia e assiste. Mas é, pela montagem dos olhos, pela uma porrada de detalhezinho, eu vou dar 3. Muito bom. 3 e... Vamos lá, vamos ser bonzinho. 3,5, vai. Então vamos lá, meu amigo Renan Zaiden Miura, comedor de Zords pequenos. Ah, fica assim. Quantas referências mal feitas você dá para Power Rangers, o filme de 2017? E valeu a pena, Renan, ir no cinema? Nosso amigo Renan, que deve ter acabado a franquia novamente. Não, a franquia não acabou, a Saba ainda continua. Ah, ok. Nossa. Renan tá por aí? Vou dar minha nota então enquanto o Renan chega. Não, apareceu, Renan? O Megazord dele caiu. O Megazord dele caiu. Bom, eu, então, como eu disse, o meu ponto favorito em Power Rangers Super Sentai sempre foi, eu acho que sempre vai ser os robôs gigantes e suas formas unidas, né? É o meu favorito nas séries. Inclusive, quando meus mais favoritos de todos é quando troca os robôs, sabe? Quando o robô 1 é destruído e aparece um segundo robô, que daí eu quero conhecer aquele robô novo, os ataques dele e tudo mais. Que se, discordaram de mim, mas pra mim eu acho que a única coisa que realmente muda de uma série pra outra são os robôs e as máquinas. Mas como isso me decepcionou muito, eu tô vendo aqui o Triceratops, parece tudo, menos um Triceratops. Parece um cascudão, sabe? Parece um besouro. Tem 3 pernas. Por que tem 3 pernas? Não sei. Mas eu vou dar, então, valeu a pena eu baixar esse filme, infelizmente. Não consegui. E olha, tem uma imagem aqui, o Renan, que colocaram os Zords lado a lado, só pra piorar a situação, pra gente comparar, né? Os velhos e os novos. Então, assim, pra... Eu queria ter ido ao cinema, mesmo depois de assistir, eu ainda queria ter visto... Opa, pronto? Pronto, estou pronto. Eu ainda queria ter visto esse filme no cinema. Então, eu vou dar 3,5, e a nota que eu tiro é única e exclusivamente porque os Zords me decepcionaram muito nesse filme, mais do que as armaduras. Renan, de 1 a 5... Não, calma aí, o mais legal é que você falou... Eu deixei você no vácuo, de propósito, e a internet caiu no mesmo horário, no mesmo momento que eu deixei você no vácuo. Olha, castigo. Castigo. Olha, tem uma arte conceitual aqui do dragão vermelho que é muito foda, cara. Ai, que tristeza. Do dragão não, do tiranossauro vermelho. Renan, então, quantos vácuos você dá de 1 a 5 pra Power Ranger? E valeu a pena ter ido no cinema, Renan? Então, eu pego 3 Rangers e coloco mais um Ranger azul turbo, que é meio, né? Entendi. Né? Kiba Rangers, né? Não, Kiba Ranger é mais Ranger que... enfim, dou 3,5. Foi um filme divertido. Teve as partes que não me agradaram tanto, né? Tipo, a armadura, essas coisas. O anticlímax, porque eu queria ver eles lutando mais... Né, transformados, mesmo com aquela armadura que não me empolgou tanto, sabe? Mas eles podiam ter lutado mais, sabe? Sim, tipo, mas podia... as armas, né? Só aparece a arma do vermelho. Sim, só aparece a arma do vermelho. Eu queria que eles tipo, tivessem pelo menos mais um monstro, né? Além dos bonecos. Tipo, a Rita feito um boneco de massa um pouco maior. Tipo, que eles tinham. Eles terem que fazer a bazuca. Fazer bazuca, né, explodir. Daí agora sim, a gente pode ir atrás do Goldar, né? Que já tá quase abrindo o buraco lá, sabe? Podia ter. Entendi. Né? Tipo, eles só mataram meia dúzia de boneco de massa assim, rapidão e já foram pros Zord, né? Devia ter tido menos conversa e mais ação, você acha? Tipo, meia hora final só de ação. Sim, entendi, né? Concordo. É, você junta, tipo, 15 minutos de ação na terra mesmo, eles lutando, mostra a arma, faz bazuca, né? E depois vai pros Zords, né? E o anticlímax, né? Que faltou explosão. Tipo, tem explosão, mas faltou explosão. Porque não tem explosão na... A explosão no decisiva, no momento que né? é pra ter, no momento é. Que é pra ter, né? É. O que mais me surpreendeu nesse filme foi, de fato, haver uma morte. Eu achei que eles não iam ter essa coragem. Tá, que reverte fácil, né? É, ah, inclusive, sim. A morte é o que faz o filme andar, né? Sim. É, na verdade, não me surpreendeu tanto, assim. O roteiro do filme nessa parte foi bom, né? Sim. Mas tava óbvio que ia acontecer, né? Né? Sim, alguém ia morrer ali, né? Principalmente porque quando falam de ressuscitar os Zordon, cara. Alguém vai morrer. Cara, eu já sabia que alguém ia morrer e ia ressuscitar no lugar dos Zordon. Né? Tá bem na cara, né? Mas foi aquele. Foi a parte onde todo mundo amadureceu um pouco por causa daquilo, né? Todo mundo se uniu por causa daquilo. E o Zordon amadureceu mais, porque ele já tinha levado um esporro do Jason, né? Sim. Já tinha levado um esporro do Jason. Como é que você leva um esporro de um adolescente? Mas enfim, né? E você é um alienígena centenário, né? Milenar, né? Já. Milenar, né? Né? Ele é centenário mas... quando morreu, né? Provavelmente. É, você leva esse porra de adolescente, daí você pra você pensar na vida. Daí quando você chega lá, chegam lá, você chega a hora que você. Nossa, eu posso ressuscitar. Daí você pensa, mas não é minha vez. Meu tempo passou 65 milhões de anos atrás, né? Então agora é a vez deles, né? Vou deixar eles continuarem essa, né? Daí. É toda essa parte. Se eu voltar, não forma o Megazord, né? Né? É verdade. Né? Aí, bom, e aí no futuro, se houver um filme 2, eu quero que mostre pelo menos a batalha do planeta, né? Deles, que isso sempre contou, sempre falou na série, mas nunca contou. E eu queria deixar no finalzinho desse cast uma coisa que não foi comentada, mas eu tenho certeza, Reina, que foi de fato que aconteceu, que aquele filme que lançaram, que a Saba proibiu, que saiu no YouTube, que era o Power Rangers, né, máquina lá, não sei se vocês viram esse filme, que era maduro, que morria todo mundo. Eu acho que aquilo ali foi uma puta jogada de marketing da Saba pra testar a audiência, pra ver se valia a pena ou não fazer um filme. Não da Saba, na verdade, o que aconteceu? A Saba já tava com um projeto de fazer o filme, e um cara tava fazendo um fã-filme e se lançou. Isso serviu pra Saba decidir o tom do filme. Não, eu acho que na verdade... Sim, não, eu estou falando como Saba aconteceu. Não, aquilo não foi feito pela Saba, porque não tem como. Não, tá entendendo, eu acho que aquilo ali foi encomendado pela Saba na surdina. Não foi. Você vai fazer isso aqui com a gente... Porque fã-filme é feito toda hora, de várias coisas, e realmente aquilo lá já tava... Aquele fã-filme já tava... O cara que fez aquele fã-filme já tinha anunciado isso muito antes que ele tava. Aquele fã-filme foi milionário, porra. Que porra de fã-filme, cara da bosta? Não foi milionário, não. Não. Demorou. O cara demorou anos pra fazer aquilo lá. Você já ele viu não fez no final de semana. Que tem. Milionário. Tem o quê, Renan? Um do Spawn que tem, não. Que é de uma compra no supermercado. A menina tá fazendo uma compra no supermercado e tal. Não. Procura depois, eu vou procurar e passo pra vocês o link. Esse do Spawn, cara, você não acredita quase que é um fã-filme também. É muito bem feito, mas é fã-filme. Hoje em dia, cara, a galera que aprende a mexer em programas aí de edição de vídeo consegue fazer umas coisas que tem diretor que tava precisando aprender a fazer. Entendi. Então tá certo, eu vou engolir essa, vou recolher meu Megazord pra garagem, meu Megazord... É, dinossauro que mais parece uma lagarta com edema pulmonar. E ficamos por aqui. Um grandíssimo abaixo. Abraço alienígeno, né? Que são eles, Power Rangers alienígenas, sempre. E até a próxima. Eu pensei que ele ia falar, é a hora de morfar, né? É, faltou a referência. Perdeu a chance. Onde firma, Senna? Faltou a referência. Perdeu a chance. Não, e aí a gente fica parado e junto a fogo.